imaginar bobagem quando a gente liga na na vontade, todo amor encontra sempre a solidão. Todos os encontros, todos os poemas, manda me avisar ser